Game Track Podcast. Aumente o volume do seu videogame, está começando mais uma edição do Game Track Podcast, o episódio de número 37, e vamos aos nossos participantes. Aqui é o Zabuza e tem um personagem no Guilty Gear que eu não sei o nome, que sabe exatamente o que o Sr. B e o Rodit são. Você é todo noob! Filha da puta, pegou a minha entrada! Caralho, velho, tem alguma coisa errada, vocês estão muito juntos aí. Um copiou a frase do outro, tá foda. Filho da puta, copiou, tirou minha frase, cara, nossa, velho. Aqui é o Madruga Jackson e... Seu Jumiro, anota 3 babalu de uva na conta da minha mãe. O melhor da BGS, cara. Um dos melhores coisas. Foda. O babalu é o personagem secreto do Guilty Gear. É aqui. Aqui é o Wesley Pigs e ninguém sabia, mas o Javan tem um primo que fez Guilty Gear, hein? A cara dele. Uia, quem? Louco! Vocês vão ver. Olha só. O Excel sem frase. Alô, galera. Aqui é o Excel... E o negócio dos abos é blog... Punheta. É fuder a frase dos outros, né? A abertura dos outros, né? É pra aprender a fuder a abertura dos outros, isso aí. Mas qual é o assunto de hoje, Zab? Hoje o nosso podcast vai ser baseado, vai ser tematizado, né, na série Guilty Gear. A gente vai falar a respeito das suas músicas, um pouco do compositor, que é o Ishi Watari, né, que a gente tava comentando um pouco antes, que se não erra o nome dele de novo. O primo do Javan. O primo do Javan, que é o Wesley... Cara, ele não parece o Javan. Não, cara, o Wesley Pires tá pirando. É, eu tô achando, é. Olha o cabelinho pirando dele. Pirando demais, cara, não parece. Não, o cabelo ele, do Javan tava pequeno, mas enfim. Então vamos fazer essa discussão, esse papo tudo bonito aí, após a leitura de e-mails e a gente já volta. E-mails? Bem-vindos à leitura de e-mails. Aê! Hoje aqui pra ler um e-mail com o Will Black Music e com o Madruga Jackson. Aê! E aí, galera, belezinha com vocês? Tranquilo, cara, tranquilo. Mais tranquilo se não fosse 11h20 da noite, não é verdade? Mas fazer o quê, né? Aí você vai jogar videogame, pô, então tá tranquilo. Exatamente. E galera... Vou entrar no vídeo. Oi? Não, você depois da meia-noite, Madruga, você depois da meia-noite. Droga. Então, galera, vamos fazer a leitura de mesmo comentários, mas antes alguns recadinhos pra vocês. Pessoal, vocês não sabem como estão bombando as TF Nights. E agora... Estão rolando boatos, vindos de uma confiável fonte de águas de Lindóia, que começarão a ser produzidas, talvez, tirinhas sobre a TF Night. É isso mesmo que eu ouvi? Tirinhas, mata o piro! Aê! Então, por enquanto é só boatos, mas se vocês realmente ficarem pedindo, ficarem insistindo, eu tenho certeza que sai. É só uma questão de insistência para os nossos colaboradores fazerem. Olha só que bacana. E para vocês que estiver por fora do que esteve acontecendo na Brasil Game Show, nós lançamos um review geral sobre o evento, que teve um certo atraso, porque eu tive certos contratempos com o computador, como eu citei na própria coluna. E em breve, se já não tiver lançado na época que esse podcast está sendo lançado, teremos um videocast com review sobre a feira, mostrando todos nós que estávamos reunidos, a galera do Game Track em peso. Não é verdade? Sim. É isso aí. Eu amo muito, cara. Demos boas risadas lá. Madruga Jackson estava lá com a corda toda, estava com aquela piadinha maravilhosa. Seu Zumiro. E o evento foi bacana, então não percam essas oportunidades de irem em eventos de games, até porque a gente tenta ir todos os possíveis para cobrir o evento. E, pô, conhecer a galera é sempre fantástico, não é verdade? É a melhor parte do evento, por sinal, né? A gente passa mais tempo conversando do que vendo as coisas do evento. Talvez tirando o Will, mas... porque o Will não saía da fila do Street Cross Tekken, tenho dito. Não, mas era eu e Javan, né? Ele queria jogar comigo, não era eu que queria jogar. Ah, não era eu. Era tipo, o Will pirata, bora pra fila. Não era eu que queria jogar. E já tava pegando até contexto com o pessoal lá do stand. É. Já tava trocando telefone. É, quase que eu consegui o CD demo pra levar pra casa. Olha aí. Excel, só uma dúvida. Diga. Você contou a melhor parte do evento Não, acredito que não. Pô, cara, tinha que ter contado das mulheres de biquíni lutando na internet. Ah, não. O post é pseudo-censurado, diferentemente do nosso podcast, que a censura a gente mandou pro Beleléu há muito tempo. Então, não dá pra ficar falando dessas coisas no post, mas no podcast já tá meio liberado, né? É outro nível, amigos, é outro nível. E vocês que não foram, perderam. Exatamente. Então vamos começar as leituras. Madruga, faça as honras, por favor. Bom, temos um comentário do Rox. Aê, galera do Melo X. O Dead Island é um bom jogo, mas ele não foi tanto quanto todo mundo dizia. O Sr. B disse tudo. The Sims Medieval é bom, por não ser parecido com o The Sims. Eu joguei Warhammer, que imitação do Gears, mas é um jogo até que divertido. Herege! Valeu. Herege! Warhammer imitação do Gears? Herege! Ah, cara, mas 4000K é, cara. Cara, o 4000K pode até ter elementos, mas, cara, não, velho, não, é heresia isso aí. Ah, cara, o jogo é bem parecido com Gears, só que sem cover. É porque, tipo, todo jogo que é lançado em third person shooter atualmente é chamado de cópia do Gears, né? Querendo ou não. Só que ele não tem cover e tem aquele sistema maneiro de você criar construções no meio do nada, entendeu? Isso é legal no jogo. Se tiver alguma reclamação, pode me xingar nos comentários. Round one, fight! Então, a minha vez agora de ler, eu vou ler o e-mail que a gente recebeu. Um único e-mail, galera. Olha que tristeza, só um e-mail. O e-mail vem do Marcos Melo Correia. Ele é mestrando em diversidade biológicas no Instituto de Ciências Biológicas, o ICB, lá de Manaus, cara. Olha só onde... O cara tá mandando e-mail, velho. Aí, o maluco ainda tem uma profissão muito legal. Pô, desculpa, né? Mas também na Amazônia, né? Eles estão... É a controvérsia. Mas é como o Madruga falou, o cara tá lá na Amazônia, né? Então... Tem que tomar cuidado com os botos. Exato. Então vamos lá. Olá, Game Trackers! Muito divertido o último cast de vocês. Foi bem de raiz. Moleque maroto como nos primeiros... olha essa pontuação, meu garoto. Eu acho que a frase começava assim. Muito divertido o último cast de vocês. Foi bem de raiz. Moleque e maroto como os primeiros episódios do Game Track. Não tenho muito a contribuir, visto que tenho jogado relativamente pouco esses tempos. Não se sinta solitário, Marcos. Eu também tenho jogado muito pouco, acontece pra caramba. Comecei a jogar o Castlevania Lord of Shadows, mas até o momento a trilha do jogo não me marcou. Cara, como assim não marcou, cara? É que, tipo, a trilha do Castlevania Lord of Shadows tem um problema, né, cara? Ela já existe. É praticamente boa parte das trilhas Castlevania antiga remixada, né? Então, cara, justamente. Me diga uma trilha de Castlevania que não foi marcante. Ainda que a do Lord of Shadows seja praticamente um remix. Não, sim. Ela realmente é muito marcante, sem sombra de dúvida. Só que o pessoal leva muito assim, remix, então... É. Não é nenhuma novidade pra marcar, entendeu? Talvez o comentário tenha sido nesse sentido. Se foi nesse sentido, você tá perdoado, Marcos. Se não, a gente vai ter uma conversa séria, entendeu, rapaz? Ih, chamou no canto, chamou no canto. É assim que eu faço. Meu negócio vira polêmico. E ele continua. Fiz mais um desenho no DS mostrando o que foi comentado ao fim do cast sobre a jogatina na casa do Excel, em anexo. No aguardo por um cast de trilha de jogos underground que tenham boas músicas. É isso e no mais nada mais. Olha só. Só fazer um adendo sobre esse cara. Cara, eu bato palma pra você porque tu consegue fazer um desenho legal no DS, cara. Cara, realmente o desenho ficou foda, tá massa, só tem um problema. O Sr. B e o Snake não estavam lá em casa jogando, era só o Face que estava com a gente. Realmente é incrível como é que alguém consegue fazer um desenho daquele naquela tela imprecisa que o DS tem. É verdade, cara. Eu mesmo me mato cantando e não consigo desenhar nada naquilo, velho. Mas ficou realmente muito bom. Só vou fazer umas ressalvas contra esse desenho. Uma, por que eu pareço um Mi? Um Mi genérico. É verdade. Chegou um Mi. Cara, sério, aquele símbolo do Excel na minha jaqueta, se não tivessem me falado que era o símbolo do Excel, eu nunca ia adivinhar, sério. Outro detalhe também desse desenho, o Javan tá igual o Michael Jackson. É verdade, fatão. O Javan está igual o Michael Jackson. Mas valeu, Marcos, valeu pelo e-mail, valeu pelo desenho, cara, vocês não têm noção do quão legal é receber desenho de fãs, é uma coisa magnífica. O Madruga, que o diga, que foi o primeiro contemplado com um, né, Madruga? Sim, eu fiquei no dia todo excitado, foi lindo. Se visse o Michel, tinha pego ali mesmo, né? Oh, se ele visse como eu fiquei na hora, parecia até que tinha uma lesma nas minhas costas. <Foi engraçado. risos> Beleza, a parte, vamos voltar à leitura. Will, por favor. Então, aqui um comentário do Chapa Rafael Taira. Então vamos lá. Boas músicas. Curti o cast. Mal posso esperar para o próximo. Ultimamente só tenho jogado jogos de futebol. Tá errando. Tá errando demais, cara. Não, depende. se for campeonato brasileiro. Aí vai. Aí vai. Não, cara, mas é que a gente pegou uma raivinha de jogo de futebol depois que o FIFA trollou o Lord of the Rings no, na BGS, cara. Do jogo citado, só joguei o Street Fighter Third Strike. Eu parei na era do PlayStation 2 com os demais consoles Xbox, PS3, Nintendo Wii. Só jogo em eventos de anime na casa de terceiros. É, a minha situação é quase igual a essa. Você não tem um Wii, ô, seu puto? Tenho, né, mas não tem ninguém pra jogar online contra, né? Aí fico forever alone, mas tudo bem. Não seja por isso. Eu baixarei pra jogar no online. Isso aí. Esse jogo de torpedo e cucucu, fiquei com vontade de jogar e me lembrou Boogerman. Cara, Boogerman, cara, era um jogo que eu me amarrava mesmo, cara. Cagar, salvar o mundo cagando, peidando e tirando caca do nariz, cara. Quem não quer uma vida dessa? Como poderia a vida ser melhor, né? Não? Se ainda tiverem a fim de gravar um papo de noob sobre games de Tokusatsu no futuro, as pessoas que vocês podem chamar, eu indico, são o Juninho, Rockman Kun, Ricardols do Tokucast e Fire do Sempucast e Mozenda do Sempucast. Não faço ideia de que cast é esse, mas fica em indicação, né? Cara, eles são corajosos, porque jogo de Tokusatsu é uma bosta. Realmente. Eu joguei todos os Kamen Rider de PlayStation 2. Eu joguei todos os especial detetive de PlayStation 2. Só o único que prestou até agora pra mim foi o Beat'em Up, que saiu de Kamen Rider pra DS. Olha, não, lá. Cara, olha, realmente, o jogo de Tokusatsu é difícil de achar um bom, mas eu me lembro muito bem de um que eu via meu tio jogando no Sega CD. Olha aí, Sega CD. Ele era um monorail, era como se fosse um episódio especial da série, e daí, conforme você ia avançando, aparecia um comando que você fazia na tela pro personagem fazer o movimento que tinha que fazer pra dar sequência, entendeu? E é realmente um episódio filmado, entendeu? Sega CD tinha muito disso, né, cara? É aquele negócio, não tem como não limitar, né? Mas terminava por ser um jogo divertido, saber que você conseguia dar a sequência do episódio com poucos segundos pra você realizar o comando. Era bem bacaninha. Então, valeu, Rafael Taira, pelas indicações, não é verdade? Então, temos aqui um comentário do nosso querido Wesley Pires. Gostaria de ter participado. Mexe do porra. Um comentário bem sucinto, né? O Wesley Pires, o comentário mais sucinto que a gente teve. Gostaria de ter participado. Ponto. Acabou. É isso. Bom, temos também o comentário aqui do Yogo Doji, que diz... Já porque a gente conheceu ele lá na BGS, né? Sim, ele que trabalha, sim, com o sistema aí do Estou Jogando, promete ser uma rede social legal pra galera que curte games. Eu não fiquei tão informado assim quanto o pessoal, porque, como todos sabem, eu sou um cara muito antissocial. Não entro em Skype, não conheço as pessoas, porque eu conheci o Will só lá no evento, porque o Javan conhecia ele. Mas falei um pouquinho com ele no domingo, e se os caras estão falando que promete, é porque promete mesmo, eu confio na palavra dele. Bom, o comentário dele diz: opa, bom saber que vocês virão pra cá pro BGS. E o Zavos já tá me devendo uma night, hein? Ui! Como assim, ui, velho? Que isso, hein? Como assim, o Zavos tá me devendo? Ô, louco! Agora a gente sabe como é que os Zavos apaga o servidor do Meia Lua X, trabalhar na night. Agora a gente tá por dentro porque que o Zavos é rica! Não é não? Isso explica muito porque ele tava mancando no domingo. Isso explica muita coisa. Então, o último comentário é do Arthur Santos Jeremias. Se ele pudesse, ele matava mil. Ô, louco! Falou que matava até o delegado, hein? Foi o capeta que mandou pra beber. É fato. Tô jogando ultimamente Dragon Nest. Muito legal. Alguém conhece esse jogo? Não. Nunca ouvi falar. Vale a pena conferir. Vou deitar agora e ouvir o cast. Valeu, amiguinhos. Rapaz, eu não quero saber por que você ouve esse cast deitado, tá bom? Ah, acabei de pesquisar aqui sobre se Dragon Nest é um MMO de action RPG. Parece bem genérico, mas... Cara, mais genérico do que a Razit fazendo propaganda de um MMO de parkour não é. Isso eu te garanto. Cara, eu falo pra você, cara, eu gostei daquele MMO de parkour. Ah, não, e você baixou aquele negócio? Cara, ainda não, mas eu gostei do jogo, cara. Sabe por quê, cara? Não, você gostou das Booty Babies. Que é Booty Baby que me apresentou, cara. Bom, pessoal, essa foi a nossa leitura de e-mails e comentários. E-mail e comentários, na verdade, né? Espero que vocês gostem do cast de hoje, que estará falando sobre Guilty Gear. Aê! Nossa! Do qual eu e o Madruga também estamos participando. É isso aí. Mas lembrem de comentar e mandar mais e-mails no final do cast. E nos vemos na próxima. Valeu, pessoal! Valeu, galera! Então, Guilty Gear, né, galera? É, ele foi lançado em 98 pra PlayStation 1, o PSX, né? Nessa época, acho que ele ganhou bastante destaque, né? Porque foi um jogo que, na minha opinião, eu não conheço muito a série. Eu joguei uma vez só e foi 3 dias atrás. Que merda, ontem, né? Praticamente quase. Olha, assim, Guilty Gear, principalmente do PSX, sempre foi uma série que fez muito sucesso no Japão. É, o pessoal lá realmente é aficionado pelo jogo. Já aqui no Ocidente, ele foi basicamente suplantado por KOF e Street of Fighter. Street of Fighter é bom, hein? Street of Fighter é ótimo. KOF, que é que aí... Não, mas eu já joguei esse aí, não. Tinha um Mug aqui em casa. É. Eu tinha o Soul aqui no meu Mugen também. É, você tinha Street Chaves, né? Street Chaves, cara. Então, Guilty Gear, mesmo do PSX, ele sempre teve um grande sucesso no Japão. Você encontra, inclusive, vídeos do pessoal fazendo combos infinitos que o cara não consegue sair depois de ter tomado o primeiro golpe, o que chega a ser absurdo. Mas em japonês, exato. Né? E ainda mais se tratando de um jogo... Eles aprendem isso no primário lá? É, mais ou menos. É, ainda mais se tratando de um jogo que prima tanto pelos counters, né? Uhum. É o jogo que você jogando, você mais vê counter, é ele, definitivamente. Mas, enfim, ele foi basicamente suplantado no Ocidente por King of Fighters e Street Fighter. E olha, King of Fighter não é tão assim no Ocidente... É, ele terminou pegando mais pra frente. Sim. Mas ainda foi maior que o Guilty Gear, né, a princípio. Com certeza, com certeza. As duas séries suplantaram a presença do Guilty Gear por um bom tempo aqui no Ocidente. Uhum. Mas, cara, é um jogo fantástico, fenomenal. O interessante é dizer, assim, que o Guilty Gear em si, a série Guilty Gear, ele só teve um jogo que foi lançado no PlayStation 1. Depois ele veio com a série X, né, que foi lançada a partir do ano de 2000, que teve versões pra Dreamcast, PlayStation 2 e teve pra PC. Além disso, também teve uma versão Advance pra Game Boy Advance, como tudo teve naquela época, né? Versão Advance. Cara, isso é tudo, velho. Até o KOF tem pra Advance. Não, tudo tem versão Advance. Ah, Tony Hawk Advance, sei lá, Advance, Final Fantasy Advance, tudo. Playboy Dimension Advance. E tem uma versão 1.5, né, que foi a versão de arcade, que é uma versão que acho que ela é bem, bem trabalhada, assim, que ela chega a ser um pouco mais limpa, assim, não sei. Eu não cheguei a jogar, mas eu vi um vídeo, parece que ela é um pouco mais limpa em relação aos jogos do PlayStation 2, né? E a partir do ano 2002, lançou a série 2X, ou XX, ou quase 3X ali, né? Mas aí você é com Wesley Pires. Opa, mas aí é eu nóis. Já joguei. Tinha aqui em casa a versão XXX. O que não tinha versão XX na Casa Madruga, né? Só falta... Tinha uma aba aberta, inclusive, aqui, deixa fechado. Não. Madruga já deixou claro que o negócio dele é futanário. Bacana. E a série. Bridget. E a série 2X, né? Teve versões pra, tanto para PlayStation 2, arcade e Xbox, o primeiro Xbox em si, e Wii, que é a versão que eu joguei na casa do Excel lá no Rio, né? Que foi a versão que eu tive contato de fato. Não se esqueça do PC e do PSP. É, o PSP, rapaz. É, eu joguei mesmo. Não, calma. Porque o PSP, na verdade, não foi a versão 2X. Na verdade, pelo que eu tô vendo aqui na... Ah, não, teve a versão 2X Reload, desculpa. É, e o Accent Core Plus também. Ah, é verdade, essa Reload também teve pra Windows. Além disso, teve outros jogos que foram spin-off da série mesmo, que teve... Eu não sei se é... Que plataforma é essa aqui que eu tô vendo, que é Wonder... WonderSwan. É um WonderSwan. Portátil da Bandai. Caralho, nunca vi você falar nisso na minha vida. É, ele morreu precoce. É, só teve Guilty Gear. Assim como muitos outros, né, cara? Teve Guilty Gear, Cavaleiro do Zodíaco. Por isso que morreu, Cavaleiro do Zodíaco. Morreu. Ó, Wesley Pires, o senhor vai tomar seu cu. Eu falo mal dos jogos de Cavaleiros, não de Cavaleiros. Sim, e hoje durante a gravação, o Cavaleiro do Zodíaco faz 25 anos, né, cara? Olha só. Exatamente. Isso é muito. Então, o senhor Wesley Pires, vai tomar no cu 15 vezes, tá? Falta uma só, você espera. Teve também versões em 2005, 2006 pra telefone móvel, né? Que foram as versões que tiveram ali. E em 2009 saiu uma versão do Guilty Gear 2 Overture pra Xbox 360. Foi uma versão bem, bem recebida, só que foi através de download, né? Através da live, da Xbox Live, né? Agora vamos falar um pouco dos personagens da série, né? Que se mantém ao longo de toda essa trajetória de jogos lançados, que são os principais aí que o Madruga vai listar pra gente. No primeiro jogo lançado para PlayStation, nós contávamos com o personagem Axel Low. Alguém percebeu aí alguma... Uma relação, alguma, né? Uma relação com o nome. O pessoal até fala assim que foi até uma homenagem a princípio mesmo, né? Com o Axel. É visível. A bandana, o cabelo. Exatamente isso aí. É, menos as foices, né? Porque eu nunca vi o Axel Rose com foices com correntes. É. Em show, pelo menos. pelo menos em show. Sei lá, o que ele curtia lá com a Courtney Love, né? Se ele curtia agressivo lá. SM. Vai saber, né? Tinha também o Chips Enough. Tinha também o Dr. Baldhead. Que sim, mais tarde virou Faust e é o meu personagem favorito de Guilty Gear. O ele personagem é que luta agachado, né? É que ele... Cara, ele é tão alto que ele tem que lutar com as pernas arqueadas, cara. Cara, é isso que é foda, velho. Isso é o cara, foda. Não, ó, tem um golpe dele que tem uma variante, se tu faz com soco fraco ou médio, que ele joga um pano por cima dele, aí o pano fica liso no chão, ele some, e ele pode aparecer caindo do teto com o bastão dele atravessado entre o braço pra te acertar, ou ele pode abrir uma porta atrás de você do nada, assim, e sair. Cara, ele tem uma porta ao gun, velho. Cara, é ridículo. Não, é uma porta mesmo, de madeira, tá ligado? Com maçaneta. É muito foda. Cara, é muito ridículo, velho. Cara, você não atentou pro principal, ele luta com bisturi. É um bisturi gigante e ele usa um saco de papel na cabeça com um furo só pro olho, cara. Ó, esse visual escroto e esse jeito escroto dos golpes dele foi o que me fez me interessar pelo personagem. E eu aprendi a combar com ele e jogo pra caralho com ele, velho. Continue, Madruga. Tinha também o Cliff Anderson. Que, ó, eu gostei bastante do visual dele, eu não cheguei a ver lá na série X2X, né? Mas o tamanho da arma dele é gigantesca, cara, muito foda. É, tipo um Buster Sword do, sim, Monster Hunter, bem, né, foda. É, bem dizer, ele é um anão, né, cara? É uma peixeira gigante. É mais ou menos isso aí. É que os alvos têm atração por coisas grandes. Ai, que delícia, como é, sabe, né? Eu não consigo ficar... Esse é o meu personagem. Como eu falei, né? Log e punheta. Exatamente. Também temos o personagem KY Kisk. Kisk é Y, então, Madruga? O KY Kisk. Ele é o cara que tem o golpe que originou a abertura dos Zabuza, que quando ele pula e lança, e ele dispara aquela flecha de trovão, ele fala claramente, vocês são tudo noob! É muito foda. E tem o tema musical que todo mundo conhece, né? O Holy Orders, Be Just or Be Dead, né? Todo mundo conhece. Não por esse nome, mas todo mundo conhece, é verdade. Isso é. Temos também a personagem que faz a cota kawaii. É, sempre tem que ter, né? Jogos japoneses sem uma cota kawaii não é jogo japonês. Não, pior que assim, tipo, ela é uma das mais porradeiras do jogo, só que ela tem aquele jeito bobinho de... Ela é tipo uma garotinha personagem. E ela luta com uma âncora, cara. Como assim? Imagina uma colegial, aquela toda fofinha de seriado japonês, que tá com uma âncora na tua cabeça. Sim, olha só que... Cara, aquele golpe dela, que ela pula girando com a âncora, que você consegue ainda controlar ela um pouco no ar. Eu emendei um combo tão forte naquela ali nos álbuns, que eu acho que ele perdeu até o rumo depois daquela, cara. Falei, não. Nossa, sacanagem. Vamos jogar uma Marvel Champion 3, então. Imagina a força da mão dessa guria, velho. A facilidade que ela pega. Cara, âncora. E a âncora é maior que ela, velho. Sim, gigantesca, cara. Muito, muito legal. A questão de design, assim, dos personagens, assim, que eu vou já aproveitar e retratar aqui, são bem elaborados. Eu não cheguei a ver os gráficos do jogo de Play 1. Não sei se a parte frame rate é interessante, assim, ou não, mas a parte da pixel art, o art que é criado pra ela, assim, é muito interessante, cara. Muito bonita. Tipo, é muito legal o design dos personagens, assim, pelo menos... Todos têm uma diferença clara, assim. Você vê o personagem, tá, é X. Não, sim, tem, tipo, Ken e Ryu, que só muda a cor do kimono, sabe? Não, cada um. O estilo, os golpes, variam bastante mesmo. E, pessoal, pra vocês que não conhecem os personagens, vai ter link com a fotinha deles, pra vocês poderem... Não, vai ter a Wikipedia do Guilty Gear que a gente tá consultando aqui pra gente falar um pouco dos personagens, né? Eu não tô consultando nada não, velho. Ah, eu consulto porque eu não sei de nada, licença. É, lá também tem artwork lá, vale pra ver outras fotos deles também, é interessante. É, Wesley Pires punheteiro aí, ó. Justo. Manda a bola aí pra outro. Ou as duas. Se eu mandar duas, você vai achar um saco? Que foi eu, Nuco? Manda um que já acha. Pô, tem a cabeluda aí, né? Também. Cabeluda com A Milia Rage, né? A Milia Rage, eu tenho uma história engraçada pra contar sobre ela. Foi assim, tava na casa de um amigo, o Jorge, e eu tinha levado o Wii, e a gente passou a tarde jogando e tal, e quando a gente sentou pra jogar alguma coisa que não precisasse ficar se mexendo, eu botei o Guilty Gear, porque todo mundo gosta um pouquinho de jogo de luta, né? Vamos ser bem sinceros. Jogo de luta atrai multidões, seja só pra olhar, pelo menos. Exato. Ah, isso é. E lá no meio, estava uma guria, o nome dela é Júlia, não namorava na época, mas a gente... Foi namorado um tempo antes, o que não vem ao caso, mas vocês vão entender o porquê. Enfim, eu, como era o único cara que já tinha jogado Guilty Gear, tava dando um cacete na galera, né? Sabe aquele cara que sabe das paradas? Tipo, vou aproveitar aqui só pra falar, sou bom pra caralho nessa parada. É, mais ou menos isso aí. Eis que ela tava escolhendo os personagens, ela escolheu a Milia Rage, ela falou, esse aqui é bom? Eu falei, dá pra encaixar uns combos legais. Beleza. Ela jogou, tal... Ela fez o download, né, da parada? É. fez o download dos movimentos golpe, aí rodou de novo, chegou nela outra vez. Cara, eu nunca tomei um combo de primeira que terminasse um especial, sério. Eu tomei um cacete tão grande, cara, mas tão grande que eu cheguei e fiquei traumatizado de pegar no controle de novo. Eu gostaria de ter tido a experiência de ter jogado o Guilty Gear num controle de PlayStation, não num controle de Wii com o Nunchuck ali, que é horrível, ou cara. Ou até no Classic Controller, sim, né, cara? Sim, seja até o controle do GameCube mesmo, assim, que seria bem melhor, cara. Porque você vai soltar uma meia-lua, você não consegue fazer nada, né? Mas isso é uma reclamação minha quanto ao Wii. É um pouco de questão de costume também, Zabos. Aham. Uh-huh. É, porque depois que você acostuma, eu mesmo acostumei e saí de boa. Uma vantagem que eu vejo, assim, em relação ao analógico do Wii dos outros, é que nele tu sente encaixar os pontos certinho. Então, tipo, você sente se ele fez os três, tá. É, nesse caso sim, né? Aí bate a mão na mesa e dá um esporro no Chaves, né? Tá. É. Exatamente. Aí você sabe que você fez a meia-lua. Mas isso é uma preferência pessoal também, né? Enfim, e eu tomei um cacete grande pra caralho. E a moral da história é que ela começou a fazer uma fila enorme na galera e o jogo perdeu a graça pra mim, nunca mais foi a mesma coisa. E é outro esquema, né, cara? Ah, foi jogar KOF ali do lado. É. Não, cara! No KOF ela me dava um cacete nervoso também, velho. Ah, então vai jogar um de um, velho. Jogar punk. Não, sabe o que é pior? O Javan, só desviando um pouquinho aqui, o Javan chamou uma galera uma vez por aí na casa dele, quando ele morava em outro apartamento aqui em Cotavel. E ela foi também. E a galera jogou uma vs Capcom 2 e ela tava de boa no computador. Aí falaram, pô, Júlia, joga aí. Ela pegou o time dela é sempre feminino, né? Ela pegou Psylocke, Vampira e eu acho que foi a Sakura. Ninguém passou da Psylocke dela. Ninguém. O Javan tomou um couro tão grande que... O Javan, né? Porque é o cara dos jogos de luta no Meia-Lua, né? É o Fight Club. É o Fight Guy. Cara, ele ficou traumatizado. Ele falou que nunca tinha tomado uma surra tão grande da Psylocke na vida. Qual que é o nosso próximo personagem aí? O Potemkin? É o Potemkin. É o cara sem camisa com muitos músculos. O Potemkin tem uma história engraçada da gente jogando durante a BGS lá em casa. O Rubens, que nunca tinha jogado também, pegou o Potemkin e começou a dar um cacete na galera. Chegou os Zabuza, pegou um Potemkin também, ficou uma luta de Potemkin contra Potemkin. Cara, que coisa engraçada, velho. Ele lembra muito o carinha do Borderlands 2, não sei porquê, que tá na capa do Borderlands 2. Ele lembra bastante. Não, o cara do Borderlands lembra ele. É, isso que eu ia falar, pô. Ah, ele é o famoso tanque. É. Exatamente. Personagem lento, mas também que uma porrada vai um life desgraçado. É, Zangief, né? Não só isso, como ele tem um golpe, que se eu não me engano ele bate palma, não sei exatamente o que ele faz, que vem tipo, puxando, ar, né? A força da pressão vem puxando o cara pra perto dele. Dá um golpe, o cara se aproxima e você dá outro golpe, né? E na sequência o cara mais, o principal da série, né? O Soul the Bad Guy. É o nome que traduz. Nem precisa traduzir em português, a pronúncia já fala o que, que ele é. É o personagem principal e que a maioria é viciada em jogar. Os combos dele chegam a ser infinitos, cara. Nossa. É o mais agressivo, né? Uhum. Ele é o mais amigável, eu diria assim também. Quando eu comecei a jogar, eu peguei com ele, peguei fácil, assim, os comandos. É, ele é o mais fácil de pegar, porque quase todos os golpes dele são a base de meia-lua. Ah, mas na maioria dos jogos, os principais, assim, que da história, normalmente são os caras mais fáceis de jogar, né? Que nem Street Fighter, KOF. Então é mais fácil pra jogar a princípio. É que se alguém tiver, sei lá, uma exceção, fale, viu? É, porque é difícil pensar, você pensar um cara principal da série que não seja fácil de jogar, né? Se você for comparar, por exemplo, o Ryu com Guile, com um Balrog lá no Street Fighter, é muito diferente, né? Porque não são os principais, assim, tipo, em questão de charge e tudo, né? Mas enfim. A gente desafia os ouvintes, hein? Desafia os ouvintes. Manda e-mails e contraria a gente. Então deixa eu contrariar um pouquinho, que aqui, no meu convívio, todo iniciante sempre pegava a Leona no King of Fighters, pra ficar chute em cima, chute embaixo. Fato. Nossa, eu... Quem é noob em KOF, escolhe primeiro Leona. Não começa fato, com o Kyo. Fato. Nossa, eu não odeio Leona, velho. Não gosto de jogar aquela, não. Eu gosto dela versão quando ela tá com a parada no corpo, o capeta no corpo. O Orochi, né? Diga-se Orochi, né? O capeta. E pra finalizar, no último personagem, Madruga? Temos o Zato. Cara, é um esse personagem das sombras. É, o mais bizarro. Já falando em visual bizarro, né? É o que você mais vai confundir com os próximos personagens da série X, da série 2X. Você vai ver muito personagem que você pensa, nossa, será que é homem? Será que é mulher? Será que não sei? Né? E esse é um cara que você fica. Se não fosse pelos músculos que ele tem no design dele, você falava, é uma mulher, né? Ah, mas. É, não, é todo estranho. Tinha um dragãozinho, né? É. A pose dele de batalha que é legal, tipo, vem me bater. A posição da classuda, assim. Bom, agora vamos pra série X, né, que chegou alguns outros personagens que foram acrescentados em relação ao que a gente já viu dos outros, e a partir daí o doutor lá, o que você tinha citado, foi o nomeado de Faust. O Baldhead. É, mas ali acho que foi acrescentado... Acrescentado... O Baikin, né? Baikin. Acho que é Baikin que se pronuncia. Isso é homem ou mulher, velho? Agora, nossa. É Baikin. Não, ela é mulher. É mulher. Que é mulher. Ela é Baikin. Samurai, né? É samurai, só que tem um braço, uma corrente num braço, parece tipo umas três ganchos, assim, foda. Cara, isso, ela me lembra muito o Rurouni Kenshin, velho. Ela misturou o Kenshin com a Lei Lei do Darkstalker. Cara, a Baikin é um dos personagens que o Javan mais gosta de jogar. Ele acha o visual dela true e ele consegue encaixar uns combos legais com ela, porque ela tem uns combos rápidos. Sim. Ela é bem legal jogar com ela, bem fácil também. Não é muito difícil. Posso dar um mind break aqui no pessoal? Sim. Ela é um personagem escondido no 1, Guilty Gear 1. Ela é um hidden character, é verdade. Eu não sabia disso, porque eu não joguei 1. Pra você liberar ela, você tem que virar ou com o Soul Bad Guy, ou com o KY, sem usar continue. Ó, da hora vida. Da hora vida mesmo. Sim, porque, Mas é difícil. Mas é difícil. Pense assim, que o jogo... Eu acredito que o jogo, na modalidade de arcade, não é uma coisa tão fácil assim, não. Que nem o Excel vai dizer mais pra frente na parte de jogabilidade, assim. Ou a gente pode até acrescentar aqui que o jogo é feito de counter, né? Você vai fazer um combo, o cara te dá um counter e acaba assim, com você. O jogo, ele encaixa no o esquema de combo no mesmo sentido do Marvel vs. Capcom. Aham. Uhum. É, você encaixa com o fraco, daí passa pro médio, passa pro forte. Pelo menos no 2X é assim, né? É, tu vai fazendo a escadinha, entendeu? E ele vai emendando os combos e vai aumentando os combos. Uhum. Só que, diferente dos outros jogos que dão essa facilidade, ele é o jogo que mais facilmente você dá counter e quebra o combo do cara pra encaixar o teu. Sim. Qualquer porradinha que você der, quebra o counter do cara, dá o counter no cara e quebra o combo dele tempo suficiente pra tu encaixar o teu próprio combo. Uhum. Isso é muito legal. E ainda assim, o cara que tomou o golpe, quando tu vai encaixar o combo, ele consegue encaixar um counter. Então, torna realmente o jogo muito disputado. Sim, sim. Dá pra fazer vários comebacks. Agora a gente, voltando aqui na parte de personagem da série X, né? A gente pode dizer assim que também foi acrescentado a personagem que o Madruga... Eu acredito que o Madruga gosta, que é a Jen Kurodebe, né? Kurodebe. Nossa. Kurodebe. Não, vê essa abertura de perna aí, velho. Todo mundo vai gostar dela, velho. Olha aí, velho. Da hora a vida, né? Adoro comida chinesa. Ela é uma das poucas personagens que luta na mão, cara. Sim, que o resto é tudo com arminha, tudo com... Com armas. Mas agora falando do Johnny Isfond. Ele tem um visual, pelo menos no 2X, assim, que eu peguei assim e falei, nossa, parece muito o Ace do One Piece, né, a princípio, mas ele tem uma mistura do Ace com... Como que é o Billy Kane? Não sei exatamente o que é. Billy Kane. É o Billy Kane, que é loiro. Sim, sim, ele mistura um pouco, assim, mas ele tem cabelão, e a jogabilidade dele é bem legal, cara, eu curti bastante. E o legal é que em cima do contador da barra especial dele tem umas moedinhas, que é o número de moedas que ele pode tacar no cara pra dar counter. Sim. É muito interessante. Ó, tem o carinha do leque lá, o carinha do leque é bacana. O Ajinomoto? Ah, não, o Anjimito. Que eu chamo de Ajinomoto. Ele é o meu segundo char, questão de preferência, perdendo só pro Faust. Sabe, o visual dele é mistura de Mai e de Ohigashi. Mais ou menos isso. Nossa, isso é só pelo leque, né? Não, mas é mais ou menos. E, cara, ele faz uns combos muito massa. O combo dele mesmo, que ele abana com o leque uma borboleta que vem no cara, normalmente o cara não defende, porque o dano é ridículo. Só que se você não defende, ela sobe e desce em forma de águia e acerta um counter fudido em ti, cara. Uhum. Ele é muito legal jogar. Agora vamos pro outro personagem aqui, que é o Venom, que o Excel e o Javan tiveram uma surpresa de descobrir que ele não tinha uma máscara. O que é aquilo? É o cabelo dele? É o cabelo dele, cara, que faz aquela... Cara, ele joga sinuca, ele deixa uma bola pelo o cenário que você pode tacar elas no cara, acertando com o taco, e... Deve doer. Parece que ele tem um puta de um capuz branco, uma tatuagem e tal. Não é, cara, é o cabelo dele, velho, é ridículo. Cara, é o discípulo do Rui Chapéu. Cabeleireiro no Japão deve ser uma merda, né, cara? É. Cada um dois estilos de laque. Cada um tem o cabelo assim. Cara, é minha teoria, velho. Todo protagonista do Japão, ele nasce e o tipo o útero tá envolto em laque, velho. Aí ele nasce já com o cabelo duro, sabe? É só a mãe modelar o bel prazer dela. Sim. E fica. O triste é saber que, cara, tem toda a aparência do mundo de ser um capuz e não um cabelo ali, velho. Mas enfim, né? O Jassa trabalhou bem ali. É nesse aí que teve um personagem escondido, né? Né, Madruga? O robô KY, né? É o robô Ki. É o robô Ki. Robô Ki. É o robô KY pra mim, foda-se. A personalidade do robô Kai eu acho mais foda, porque além dele ter a voz do Kai mesmo, é toda robótica, assim, sabe, e sem emoção nenhuma, e tipo, ele senta na cadeira que ele mesmo fez, sabe, te esperando, assim, ele se explode. O interessante é que ele mesmo, a cadeira, sai de dentro dele, ele mesmo vira a cadeira. Quando vai começar a luta, ele levanta e a cadeira vai se dobrando e entra nele, assim, cara, muito massa. E ele tira a espada de dentro da cadeira. Ele se desmonta, assim, ele é um robô falho que funciona, porque ele se desmonta e volta. E é bom. É verdade. Numa das poses de vitória dele, ele se desmonta e cada uma das partes dele sai voando com uma hélicezinha, assim, é muito bom. Isso mesmo. Ó, engraçado, o Faust, numa das poses de vitória dele, ele abre um guarda-chuva e sai voando, cara. Mary Poppins, um beijo. Uhum. Exato. E na série X, a gente pode dizer, a gente diz aqui que os dois chefes dentro da série X tem destaque, é a Dizzy, né? Que tem dois espíritos com ela, um demoníaco e um angelical. Sim. E o mais bizarro a princípio pra mim, que é o Testament. Cara, olha assim, ó, o Testament, eu acho ele muito menos bizarro que a Dizzy. Primeiro que a Dizzy, ela se veste de mage, tem uma asa angelical e uma demoníaca, ela tem um rabo de dragão. Cara, ela é uma quimera louca, exato. O Testament não, ele é só um cara aviadado. Uma puta de uma saia e uma foice. Cara, ele pode dizer, ele me lembra muito o Death, a morte, saca? No Castlevania, só que de um jeito mais humanoide, não tiver essa impressão, não? Exatamente. Melhor descrição que eu ouvi do Testament até agora foi essa, Wesley. É, Death, mas eu não falo se ele é homem ou mulher. Fica aí. Ele é homem. Ele é afetado. Ele é japonês. Isso aí, Madruga, é isso aí. Ele é japonês. É. Aí a gente entra nos personagens da série 2X. Aí entra ali o Ed, que eu não entendi muito bem. É muito bizarro. Ele tem um monstro, metade do corpo pra baixo, assim. Ele é um monstro de ponta cabeça e depois também outra versão de ponta cabeça dele, assim. E ele usa uma parada no olho, assim, tipo, como se ele não estivesse enxergando, cara. Não. Não é que metade pra baixo ele é um monstro. É que assim, da metade pra baixo do corpo, ele fica envolto em sombras. Ele manipula as sombras. E as sombras, ele pode fazer cobrir ele e ele ganhar asas e virar tipo um monstrão. Ou fazer elas atacar o cara, sim, entendeu? Ele é muito foda, cara. Eu boto fé que quem joga com ele deve jogar bem. Mas eu não consigo jogar muito bem com ele, não. É difícil fazer os golpes dele. E uma curiosidade sobre o Ed. Ele é um dos personagens que mudou de nome. Do primeiro pro segundo. Uhum. No primeiro ele era chamado falso. De Zato. É o Zato 1, né? É o Zato 1. Ele é o Zato 1 e depois ele vira o Ed. É isso então aí. Tá. É muita mudança de nome, cara. É confunde mesmo, é foda. Aí foi também colocado o Slayer. Que eu achei um personagem bem maneiro, assim. O Slayer, ele tem toda uma... Ele é um vampiro com toda uma pinta de toureiro, né, cara? É. Ele é um gentleman, vamos resumir, ele é um gentleman. Ele é quase um Dudley ali, tipo, no meio do... Ele eu não tenho muita experiência de jogo, não, galera. É, ele eu também não joguei, não, mas o visual dele é legal. E agora vamos pro personagem que o Madruga mais adorou, que foi o Bridge. O Bridget, deixamos claro. O Bridget é uma feira que luta com ioiôs, cara. Ah, é uma feira da fruta. É, da fruta, né? O interessante é que, assim, o Bridget, ele cresceu num orfanato de meninas e, portanto, ele foi forçado a se vestir como uma menina. E como era um orfanato de freiras, né, por consequência, ele virou uma freira. É, que bate. E dança. Sabe o que é triste, a luta cara? Dele é dança. Porra. Não, sabe o que é triste? No Sprite, ele é gostosa, cara. Pois é, eu tô vendo o Sprite aqui dançando, sensual. Quando eu descobri que ele era homem, cara, minha vida perdeu sentido, sabe? Tem alguma coisa. Japão é foda, porque, tipo, ele Japão, é criado né? num orfanato. Não, ele é criado numa coisa de freira e só se veste como mulher. Como só se vestir de mulher transforma ele numa gostosa? Me expliquem! Exato! É Japão, ele é tipo... Japão todo nosso afeminado. Sim. Ele é tipo criado com a avó extreme. Eu fui criado com a avó, hein? Vai tomar seu cu! Vai tomar seu cu 15 vezes, Madruga Jack. Mas não por uma avó japonesa. Diferente. É, fácil. Outro personagem. Senão você seria gostosa. Vamos agora pro outro personagem aqui, que é o Zappa. Ele lembra muito um personagem de anime, mas sabe aqueles personagens de anime assim? Ah, eu sou lindo demais, tem que fazer caras e bocas. Cara, ele é muito parecido com esse tipo de personagem. Cara, o ursinho carinhoso, velho. É o ursinho carinhoso, olha o coraçãozinho ali. É o ursinho carinhoso em forma humana. O triste é que o Zap ele é muito loucão, cara. Ele invoca cão sombrio, a Samara saindo das costas dele pra atacar o cara. Ele é não, muito tirado, velho. Olha o sprite de batalha dele, cara. Ele tá sendo, sei lá, porra. Ele é muito louco, cara. Ele é muito louco. É, ele puxou um rachixe foda do Douglas, velho, antes de lutar ali, né? Que tá foda. É que esse espírito, essa Samara que fica perto dele, é o espírito da mulher dele que morreu. É, fica... Isso não explica os trejeitos dele, cara. É. E essa pose dele aí, porra. Porque quando ela incorpora nele, ele fica... Rica! Rica! Rica! Rica! Eu sou... Ele vai Eu sou rica! Ele vira os Zabos, então? É. Os Zabos é a rica do blog. Olha só. A próxima personagem que é a Ino, que eu acho o visual dela muito legal, cara. Eu acho que... Acho os peitos dela legal, fala a verdade. É da hora a vida, é da hora a vida. Eu vou te dizer que eu fui zerar com ela só pra ver um artwork mostrando os peitos dela, velho. Só que não tinha. Pô, cara, ela é uma bruxa roqueira, cara. O sprite dela é foda demais. É tipo um My Feelings, assim? Exatamente. Entenda-se como quiser, enfim. E vem um outro personagem bizarro, que parece uma mulher, que é o Abba. Cara, eu adoro jogar com o Abba, velho. Sério, e a chave dele não tem uma cara feliz? Não tem cara feliz nada. Não, acho que tem. Primeiro que o Abba é muito afetado, né? Ele fala com uma voz tipo... Oh, no, no. Oh, no, no. Oh, no, no. E ele é muito mulherzinho, né, cara? Pois é. Ele carrega uma chave maior que ele, que tem a boca costurada. Só que... Quando você libera a chave, ele literalmente enfia a chave na barriga do cara e gira, ela se transforma na forma demoníaca. E daí ele fica rápido pra caceta, cara! Dei um cacete no Rubens com ele quando eu liberei a chave. Nossa, cara, jogar contra esse safado é difícil, velho. Porque, porra, tão pra caralho. É, imagina que ele não faz com essa chave no meio tempo, hein? É. Ah. Vai já tá saber, largo, né? Já tá largo. Vai saber. O detalhe da chave dele, assim, tem tipo um corte na chave que parece uma cruz, assim, que é muito legal. É, vai saber tenho... que porta ele anda abrindo com essa chave, né? Assim, tá cheio de sangue, né? Era pra fazer cosquinha quando sai. Não, tem bastante cruz, né, no Guilty Gear. Tanto é que o Slayer tem tipo uma cruz de cruzada no seu terno lá. Tem muita, pode reparar. Muita. Uhum. E pra finalizar aqui dos personagens selecionáveis, o Justice, ele aparece na X Plus, no, na série X e no 2X. Desde o primeiro. Desde o primeiro? É, sim, ele é o chefão. Ele é o chefe do primeiro. A gente acabou não listando. Ele vem depois do Testament. Ele é muito bizarro, né? Ele parece... Ele é um monstro meio robótico, assim. É, tipo um ciborgue, sim. Assim, sabe? Que flutua. Eu gostei, assim. Tipo um dragão humanoide, sabe? E o visual dele é muito maneiro. E ali tem o Other Soul, que é a versão bonitinha. A versão foda. A versão foda do Soul Bad Guy. Olha a arma dele, cara. É um pedaço de... Nossa, de aço, velho. É. Olha que massa. Não, ó, primeiro. O Order Soul não é o Soul malvado. É o Soul de outra dimensão em que ele passou pela escola de magia. É, provavelmente ele chega em um lugar e fala assim, Soul de outra dimensão. De controle de magia. Nossa. Aí ele fez... dimensão! Ele passou por essa academia e se tornou o Order Soul, por isso da Order, né, sim, no nome. E ele é foda também. Ele é um pouco mais pesado e mais menos ágil que o Soul. Mas os golpes dele tiram muito mais dano. Sim, sim. É bem da hora. Até porque, olha o tamanho daquela espada, né, velho? Uhum. É um pedaço de pau com madeira enfiada no meio. É 2 toneladas de aço na tua mão. É muita poeira. É, sabe como que é, né? Bom, assim, a gente não vai acabar não listando aqui os personagens do spin-off, cara, porque acho que não vem tanto ao caso. Não segue tanto, assim, a cronologia da história, porque parte do spin-off não vem tanto ao caso. Então, a gente vai falar um pouco mais da jogabilidade, né, Excel? Aproveitar um pouco agora esse embalo. Só uma coisa antes, dê uma olhada pra mostrar o quão pica o Justice, que olha o sprite, um gif dele, da pose de luta. Parece que ele está pronto pra ti. Meu Deus! É momento. É, olha lá, olha o pintinho dele ali, ó. Vou te pegar. Isso tem que estar no post. Tá no post. É foda, cara. Vê se tu não vai ficar com medo de um mestre desse. Sim. Pô, com certeza, maluco. Eu afino, velho. Mas assim, vamos agora para a parte de jogabilidade. A gente vai só falar um pouco mais, né, a respeito da parte de combo, que a gente praticamente já salientou durante a nossa fala a respeito dos personagens. Eu acho nada mais justo... Que o Madruga começa falando da jogabilidade, afinal de contas, o cara jogou muito mais que eu. Vixe, da hora a vida, é verdade. Ah, porque, cara, quando você fala Guilty Gear, só te vem combos à mente. Sim. Será que... É que assim, ele foi lançado em 98. Nessa época já tinha lançado, por exemplo, o KOF 98, né? Mas assim, a parte de combo no KOF nessa época era também... Eu tava engatinhando, né? Sim. É, e ele já chegou matando a pau, eu acho. É, era um pouco mais... como vamos dizer, preso ao chão os combos do KOF. Uhum. Lá, já no Guilty Gear, não. Tu dá uma porrada, o cara sai voando, tu dá combo no alto, emenda com a gente. O que é engraçado, porque normalmente, assim, nessa época, ou era combo no chão, estilo KOF, ou era combo no ar, estilo X-Men vs Street, né? Então você não tinha meio exato, termo. Não tinha tanta variação. E, por exemplo, no X-Men vs Street, você tinha que levantar o cara e ir lá em cima, não ali, pertinho no chão, tá ligado? Lá em cima fazer o combo. E no caso o Guilty Gear ele pegou, trouxe o combo ali pra você em meio termo, assim, sem exagerar muito, né? Que nem os jogos de crossover normalmente são exagerados nesse ponto. E também também a gente tá esquecendo do Tekken, cara. Que o Tekken, tipo, é aquela sequência de combo mais realista, entre aspas, sim, mas tipo, é chão, no máximo, tipo, pulo e chute, pulo e soco, sabe? Pra mim. Exatamente. Mas eu acho que a gente não chega a falar um pouco de Tekken, porque é um jogo de luta, mas acho que não entra num caso, por exemplo, na mesma classificação de KOF, de Guilty Gear e Street Fighter, né? Eu coloquei ele coloquei em arcade, sabe? Ah, nesse caso de arcade sim, né? Porque os caras que pegam um macete, eles fazem as paradas. É. Exatamente. Até uma história engraçada, assim, que quando eu morava numa cidade no norte do Paraná, chamada São Pedro Veia, acho que tinha cidade de 10 mil habitantes, meu tio tinha bastante casco de cerveja em casa, e nessa época vender casco de cerveja dava dinheiro pra caramba, e eu trocava por ficha de Tekken 2, olha só. Caralho, telefone do seu tio, é denúncia. O sanduíche de presunto. É verdade, também tem isso. Pô, você sai pra pagar os meses de aluguel que você deve, Zabos, olha. Zabos ou Madruga aí? Não, vou os dois. Não, o Madruga tá devendo 14 meses de post, velho. É. E o Zabos é 14 cascos. É verdade, vamos lá. É pra não, cada tipo, post do Madruga, o Madruga vai ganhar um casco pra ele trocar num pirulito. É. Cara, pra mim, algo que me... Já que falou da jogabilidade, algo que me diferenciou quando eu vi o Guilty Gear foi a agilidade dos combos, cara. Porque, tipo, você vê os combos do Marvel vs Capcom, é aquela coisa ágil. Mas do Guilty Gear, pra mim, é ágil e emenda, sabe? Uhum. Vai emendando, emenda, sobe. É muita agilidade, até você se perde, sabe? Tipo, aperta o botão da combo, mas, sabe? Agora uma pergunta, assim, que eu tive um insight agora. Alguém já chegou a ver um arcade de Guilty Gear ou série aqui no Brasil? Não. Eu na não. Na minha cidade, não. Não, também não. Você viu alguma coisa aí por aí, Madruga? Não. Guilty Gear nunca, pelo menos aqui no Brasil, nunca foi uma série de arcade. Que, na verdade, de fato, chegou no PlayStation 2, né? Porque PlayStation 1 quase não conta os jogos que foram lançados por lá no Japão e não chegou pra... De fato, que os jogos de PlayStation 1, né? Do Play 1 foi bem, e do Play 1 foi mais uma aposta mesmo, né? Como ela deu certo, já migrou para as próximas. Como deu certo, lançaram N, né? Versões. É como o Capcom, né? Aham. Uhum. Javan. É. Exatamente. É Capcom vai Javan filme, né? Enfim. É por isso. Mas continua, Mario, eu te interrompi. Na minha visão, pelo menos, Guilty Gears aqui no Brasil sempre ficou muito relegado a nichos, tipo evento de anime. Sempre tem alguém jogando Guilty Gear. É o que o Madruga falou, é nichos mesmo, cara. Então, ó, N animes falam do Guilty Gear e trazem a temática. O próprio anime Genshiken, que fala de um grupo de jovens que tem um clube de... que gosta de anime, mangá e tal, e faz aqueles Garage Kids e tal, tem um cara que é viciado em Guilty Gear. Aparece vários episódios ele jogando Guilty Gear. Oh, legal. Eu tô citando um exemplo de X, entendeu? Uhum. Tem vários. Mas eu acho que, assim, essa parada de nicho é interessante, né? O Javan, o Madruga falou até de... É que o Javan tá sendo também... citado agora, né? Não, pô, Javan, um beijo, é... Javan. Javan também é um cara de nichos. Poucos nichos gostam dele. É. No caso, nicho, assim, falou assim, de muito presente em evento de anime. Mas evento de anime tem, no máximo, 6 anos aqui no Brasil, né? Que tem popularidade. Então... Tipo, querendo ou não, foi praticamente 6 anos atrás que isso foi difundido de fato aqui. Entre esse nicho, nem fora disso, né? É, o evento de anime é aqueles caras bicho grilo de videogame que pegou desde o começo. Thank you. até o pessoal do... Quando tinha o download mesmo podcast, o Fred falava bastante do jogo em si, né? Por causa da trilha sonora, que é justamente o ponto que a gente vai entrar agora. Com eu? Isso! O nosso querido Wesley Pires aí. É, sou eu. Vai falar um pouquinho da trilha sonora, né? Que foi criado por um cara muito bonito. Que eu achei que é o primo do Java, mas não é. Não, mas é. Ainda acho. Foda-se, vocês. Mas, tipo, a trilha... Um detalhe que o primeiro Guilty Gear foi feito por ele, tipo, ele fez os personagens, ele fez a história do Guilty Gear e fez a música. Uhum. O pessoal vai ouvir depois que, mas uma característica forte do Ishiwatari é a guitarra pesada. No Guilty Gear, por exemplo, ela tá bem crua, sabe aquelas músicas que tem a guitarra bem forte, no máximo tem alguns sons acompanhando? É mais ou menos isso, boa parte tem. Mas tipo, ele não só se prendeu a isso, ele em algumas músicas, tipo a Holy Orders, o tema do KY... Olha só... Tem... É do Kai Kiss. Ele adiciona alguns outros instrumentos mais lúdicos, como violino, adiciona muito órgão. Órgão tem bastante, assim, mas ainda continua a pegada bem rock. É difícil falar. É um heavy metal, não, né? Não é rock. Essa aí é mais um hard rock, sim. Assim, seria mais um hard rock, com a guitarra mais forte, assim. É tipo, você falou Guilty Gear e não falou guitarra, impossível, cara. Ele deu... Tanto é que depois no Blast Blue lá, ele tirou parte da guitarra e colocou mais instrumentos lúdicos. Entre aspas, uma continuação espiritual de Guilty Gear, né, da série. Exato, porque tipo, exato. Boa parte do que se foi criado no Guilty Gear, eles passaram pro Blast Blue, pega o Rad, algo, né? Assim, tipo, secou a fonte de criatividade, eu vou sugar um pouquinho aqui. É algo assim, tipo, o Ragnar the Blood Edge lá, o protagonista do Blast Blue, eu sou o bad guy, assim, mudando. Eu gosto de Blast Blue, mas eu assumo isso, os personagens são a sua influência. Só quebrando um pouquinho, que na verdade, não foi uma cópia, foi a mesma equipe que era de Guilty Gear, eles fizeram Blast Blue. É, se eu não tô enganado... É que eles perderam a franquia pra SEGA. Guilty Gear passou um tempo e foi pra SEGA. Então, como eles não podiam mais trabalhar, eles criaram esse universo de Blast Blue pra poder continuar fazendo até uma certa homenagem aos antigos personagens. Tanto que dá pra traçar esses... Relembrando o próprio trabalho, né? Isso é uma coisa que foi até falado no Papo de Noob de Plágio, e eles usaram o Guilty Gear mais como base inspiratória pra criar os personagens. Por isso que a base de fã sempre compara, sabe? Tipo, compara o Iron Tiger com o Potequim, o Ragnar com tipo, o Jin com o Kai, e assim vai. Mas tipo, voltando pro parte da música, eu acho que a característica do Ishiwatari que me chama a atenção é fixar um tema no personagem. Tipo a Holy Orders que eu falei. Todo mundo conhece a música do Kai Kiske. Fixou, aquela é a música do Kai Kiske. E outras músicas, sabe? Tipo a Noontide, que a gente não citou. É a música de batalha entre os dois. Você ouve e já fala, porra, é aquela música. Ele fez bem essa parte de fixar uma música em cada caractere. É, e Guilty Gear, na minha opinião, assim, de bostinha azeda, que não seria o mesmo Guilty Gear que a gente conhece hoje sem a trilha sonora fantástica criada por esse cara aí. Porra, e ainda bem que não, ele tá trabalhando certeza. No Blast Blue ainda, cara. Sim. Mesmo que não existindo Guilty Gear, o toque dele tá lá ainda. Cara, ele é um excelente compositor de games, cara. O cara manda muito bem, velho. Normalmente, o pessoal, tem muita gente, assim, que tem aquela crítica. Ah, o cara cria muita música com guitarra, que é muita coisa, tipo, normal de você ver, assim, tipo, por exemplo, no OC Remix, é normal de o pessoal ver, né, acompanhar muitos remixes feitos com guitarra, e muita gente fica saturado disso, né, vamos pensar um pouquinho assim, a respeito do trabalho desse cara, mas sério, o trabalho que ele faz é totalmente diferente do que você vê padronizado de remix. É, e a diferença, tipo, se o pessoal for, tipo, partir dessa crítica, tipo, ah, só tem um instrumento quase na música, eles vão falar que a trilha de BioShock é uma bosta, e só tem violino, não é assim, apesar de ter guitarra como lead instrumento principal, dá pra saber a diferença, porque cada um tem um ritmo diferente, mesmo sendo uma parada hard rock, assim. Não é à toa que tem tanta música, assim. Tem muita música. Já aproveitando o adendo de música, então, em si, né, que eu tava distraído vendo o Digo jogando Limbo, olha que merda. Caralho. É, depois fala que eu fico jogando enquanto a gente tá gravando, pelo menos eu não me distraio. Ah, tá, bom. Eu quero que você peça desculpa pros ouvintes agora, porque isso vai dar... Senhores ouvintes, desculpa 15 vezes. Isso, Osavos, pede desculpa pros ouvintes. Desculpa pros ouvintes. Cu. Vamos lá. Bom, já que a gente falou tanto dessa característica das séries ser baseada em cima da trilha sonora, vamos começar com o Madruga aí, que selecionou uma música fantástica do primeiro jogo, né, Madruga? Sim, eu escolhi essa música porque ela é do personagem principal, o Soul Bad Guy. Que o nome dessa música é Keep Yourself Alive. Essa música inspirou a GLaDOS, né? And I'm still alive. E também o final de Mirror's Edge, né? É. Mas enfim, vamos tocar lá aí pra vocês conhecerem um pouquinho. Então, toca aí, Zap. Eu não conheço muita série, mas eu fui lá dar uma pesquisada na parte de trilha sonora, e a música que destacou pra mim, pelo menos do primeiro jogo, assim, que eu consegui falar, ó, essa música é muito foda, tais como as outras, né, mas essa se destaca bem, é a Meet Again, do primeiro jogo. Cara, ela começa Castlevania Phillies, cara, é muito parecido, porque, que nem o Wesley disse na parte que ele cria Ishu Atari, ele cria música colocando muito instrumento de piano, órgão, e essa música, cara, ela, o sentimento de você estar jogando Castlevania perdido ali no meio, tá ligado? Além do vocal, de, oh, do fundo, assim. É, tem essa parte mais lírica, assim. Toca aí, mano! Então, vamos tocar aí, show de bola! Agora sou eu, depois do coralzinho aí dos Abos da Meet Again. Aliás, essa música serve bem como Ending Theme, né? Eu não sei se ela é, mas voltando. Na verdade, é justamente Ending Theme, porque ela é a música do Justin. Oh, ah, então massa. É que eu não tava lembrando, assim, sim. bem colocado. É, a música que eu escolhi é a música do Chip, né? A Suck a Sage. Música do Chip na Cidade Grande? É isso. Ela vai acabar sendo uma Chip Music? A Chip Filme, né? A Namamaguchi fez. Mas, ai, meu Deus. E um adendo que eu queria fazer é que, tipo, ela foi uma das músicas do Guilty Gear arranjada no... Houve uma apresentação onde músicas do BlazBlue e do Guilty Gear foram tocadas por um trio, um grupo amador, e ficou muito bom. O nome é Guilty Gear vs. BlazBlue Music Live 2011. É tipo uma batalha entre as OSTs. E, tipo, apesar de ser... Não, o Ishu Atari não participou, mas só foi coisa de fã, é digno, é igual qualidade. Sabe? Depois procurem aqui, eu vou deixar o nome. E a música em si, a Suck a Sage, ela começa numa batida, ela começa já com a bateria, pá, e a guitarra muito rápida, assim, vale ouvir aí. Aí o refrão dela, o refrão é empolgante. Toca essa porra aí! Então, galera, minha música vem direto do X2. Eu escolhi a música... Não, sua música vem direto do Excel. Piadinha, boa, Zabuza. Cara, até deu uma tossida, velho. Não conseguiu processar, sabe? Meu Deus, que piada boa. Então, a minha música eu escolhi do X2. Excel, quase falou. É a música do... Isso, da Amelia Rage. É a música Riff in Pain. E, cara, que música foda. A mulher do cabelo grande. A mulher do cabelo grande. É que o Excel levou um pau da Júlia. Exatamente. Sabe uma coisa que eu fico pensando sobre essa personagem? Se o cabelo de cima é assim... Não, pode parar aí. Madruga e seus pensamentos infames. Na hora que o Madruga começou, eu pensei, velho. Já vem, lá vem. Imagine, cara. Deve ter a barba do Gimli lá embaixo, né? Tipo, com depois você conhece o Madruga de fato, ao vivo, cara. Você sabe que ele é capaz de falar qualquer coisa, além do que a gente já tá acostumado no Skype. É, Madruga de coco ninguém quer, né? Ela deve ser o Rapunzel do sovaco, né? Foda. Olha, tu abre a calcinha dela, tem o Sonic lá. Ai, meu Deus do céu. Então, Riff in Pain, direto do Guilty Gear X2, toca aí. Com muito cabelo. Eu perdi o tempo dessa piadinha, mas vou mandar aqui agora. Os caras que fizeram esse jogo estavam tão ligados nessa merda de órgão que meteram órgão até nas mulheres desse jogo. É, exatamente. A Bridget Kitchell, hein? Porra, oi, meu amor, tudo bem? A segunda música que eu escolhi é a música... Do Guilty Gear 2X, né? Sim. Que também é... Todas as músicas vão ser tocadas até o final aqui, cara. Que acho que a trilha sonora do 2X é o que mais destaca, né, cara? Que é bem mais elaborada em comparação ao primeiro. Tem muitas músicas do Guilty Gear que, por exemplo, sofreram reinterpretações. Uhum. Por exemplo, aquela outra mesmo que eu tinha escolhido, do So Bad Guy, a Keep Yourself Alive. Cada reinterpretação, ela tem uma reinterpretação em cada série. Na normal é 1, na X... Ela se chama Keep Yourself Alive e na XX é a 3. Cada uma tem uma coisa diferente. Na X ela é um pouquinho mais pesada, vai variando. Sim. Conforme eu... É o lance da identidade musical. É, se os caras mudarem o tema do Soul ou do Kai, assim, do nada, o pessoal não vai se identificar. Então eles deixam assim e fazem só o menor do nuance. O Ishiwatari já deu uma identidade pra aquele personagem com a música. A música que eu vou escolher é a do personagem Potemkin, nosso querido Tanque. É o Tanque. É o Tanque, velho. Vê, cara, é o Tanque. Não, você viu o cara? O cara é 50 vezes maior do que os outros, assim, tipo, ele tem 2 km só de braço, certeza. Muita fapa. Ele é o campeão mundial de punheta ambidestra. Dupla, né? Meu Deus. Cansa a mão, vai pra outra e vice-versa. Essa música, pra mim, representa tão um personagem assim, de grandeza, essa coisa de força, que ela já começa com um baixo agressivo. Esse baixo, velho, eu lembro. Ele é o que tem mais baixo nessa música. É a música mais, assim, que já começa pesadona, né, cara? Que mais começa pesadona. Essa pode dizer que é heavy metal, assim, porque é mais pesado mesmo. Ela tem tanto baixo que você poderia dizer que ela é a música de um anão. Tava chegando. Gimli dá joinha. Gimli curtiu o seu comentário. Então, Zabuza, toca aí. Burly Heart, música do tema do Potemkin. Pra minha última música, eu também peguei da série 2X, como já salientei. Eu peguei assim, que é uma música No Mercy, que acredito que é a música que caracteriza a música de encontro entre o KY e contra o... Eu vou chamar de KY, foda-se. O KY e o Soul Bad Guy, que é a música de encontro deles, de a música rival, né? Sério, a música, ela começa bem pesada. Sabe aquela música do jogo Dogfighters, Excel? Uh-huh. Tem uma característica muito parecida com aquilo lá de início, depois ela entra com o solo comendo solto e ela se mantém até o final assim, cara. Muito pesada. Uma coisa que é legal, vale até frisar, já que você escolheu a música do confronto deles, é que cada vez que os rivais se encontram pra lutar no Guilty Gear, eles têm uma animação diferente no começo de luta. Isso é muito bacana. É, e eles entram na porrada também no começo também. Né? Eles já saem na porrada, daí eles se afastam, daí da Heaven or Hell! Let's rock! Aí começa a luta. É tipo a introdução entre o Akuma e o velho lá. Ah, mas isso é mais legal, porque dá uns combos muito cabulosos, cara. De começo você fala, nossa, não vou fazer isso nem fudendo. Eles já dão umas porradas e se afasta. Inclusive, desafio o senhor a botar a voz no cast. Heaven to Hell? Não, Heaven or Hell. É Heaven or Hell. É melhor tocar logo, porque senão os Zabuz vai se empolgar e vai ficar mais perigoso ainda. Porque ele já botou KY, comendo solto e No Mercy. O mesmo comentário. É. Então toca aí. No Mercy. É a música que eu escolhi, é a mais simplória, né? Eu acho que ela tem todas, assim, se não tiver, me corrijam. DOA, que é simplesmente a música de escolha dos personagens. E, tipo, ela é muito simples, cara. Tipo, são duas guitarras, uma toca um ritmo, outra toca outra. E depois tem um teclado, assim, de fundo, botando um sonzinho. Ela é simples, é curta, mas, tipo, como eu ouvi ela muitas vezes, ficou icônica pra mim. DOA, toca aí. Pessoal, pra minha segunda música, eu escolhi a música tema do ABBA, que eu falei que realmente é um dos personagens que eu gosto bastante. Cara, eu não, você falou a música do ABBA, eu fico imaginando aquela banda idiota lá. Não sei. Cara, eu também, é foda. É, bem cinquinho. É. Então, mas tem nada a ver tema... com o ABBA, velho, porque tipo, é bem fúnebre o coisa dela. A música tema do ABBA, ela tem uma versão um pouco mais diferente das outras, né? Que ela não pega tanto a guitarra assim como destaque. Não, muito pelo contrário, cara. Ela tem duas fases claramente distintas, assim. O que vem a ser, inclusive, uma alusão à própria troca de personalidade do personagem durante o jogo, quando ele libera outra chave. Libera outra coisa. Então, toca aí direto de X2 Access Core Plus, Keeping the Gates. E sinto a mudança da música, ela existe. Finalizar o nosso cast, né? Deixa aí suas opiniões a respeito da série Guilty Gear, né? Suas experiências, suas músicas preferidas, até mesmo seus personagens preferidos, né? Aliás, eu vou até perguntar, Madruga, personagem preferido aí? Porra, esqueci o nome da puta. Jam Kuradobeg? A mina é de elite, rapaz. Chuta o teto, faz tudo. ela troca a lâmpada com o pé, né? Que nojo, velho. Mas e sem interromper a diversão. É. Wesley, qual é o seu personagem preferido? Eu sou mais simplório mesmo, velho. Eu gosto do Soul Bad Guy e do Kai Kiske mesmo, que são os mais bacanas, assim. Aí é Dizzy, assim, eu joguei um pouco com ela, assim, eu gostei. Mas eu sou o Bad Guy. Escolhi só um, eu sou o Bad Guy. E você, Zabuzeta? Tecemente, achei bem legal a jogabilidade dele, apesar dele ser bizarro. E com o Sr. Excel? Cara, meu personagem mais... Fausto. É exatamente o Fausto. O cara mais escroto do jogo, velho. É, Fausto, AK, Baldhead, o cara com o saco na cabeça. Ele é o mais ridículo do jogo e eu adoro jogar com ele, cara. É muito... Ah, ele é foda mesmo. E diga os ouvintes aqui depois, né? Qual o personagem que vocês mais jogam e tudo mais. Comentem. Mandem nos comentários. Sim. É, vamos passar esse pessoal do Papo de Noob. Papo de Noob, vocês são tudo noob. Ah, tem comentário. Não, eu vou dizer uma coisa, né? O Papo de Noob aí, ultimamente, trazendo só um monte de cara foda. E a gente vem aqui com a nossa galera muito bonita aqui, cara, e faz um trabalho tão foda quanto ali, ó. Beijo. A gente tem Madruga Jackson, velho. Vai que... É, eles não têm Madruga Jackson. Vai Douglas, é... Então, muito obrigado, Wesley Pires, pela participação aí. De nada, não. Eu tô pagando minhas horas no meio look. Tinha meu cartão. Madruga Jackson, seu lindo. Obrigado por me chamarem, mesmo eu com essa voz um pouquinho rouca por causa da VGL. Atendo, né, cara? VGL. Cara, VGL tava muito bom, velho. Cara, VGL. Sério, foi uma pena, tipo, por exemplo, Lucas Bronze, Wesley Pires não tá lá com a gente se divertiu pra caramba, cara. Porra, na próxima eu vou, eu garanto. Foi bom o Lucas não tá lá, senão a gente não ia ter quem zoar. É verdade. Ele ia chegar fazendo aquela pose, né, de ator mexicano pornô, assim. Uma das nossas maiores diversões foi no Outback, todo mundo do blog. Cara, rimos aquele dia, hein? Só o Sr. B que acabou não indo, né? Porque ele foi no podcast de boteco que não teve no dia, né? Idiota! Até na vida ele é o cabaço, velho. Até na vida ele é o Lucas. Eu quero também mandar um beijo pro Rod, que o pessoal tá chamando ele de tiozão gorducho. Cara, ele é, velho. Cara, é, o tiozão gorducho. Cara, o pessoal falou que no vídeo lá da Globo, lá que a gente participou, tá, o link tá no post, ele tá parecendo um tiozão de 50 anos, brincadeira, de uns 40, assim. Pois é, tá lá, cara, o senhor Rodrigo e o senhor André Pinto. André Pinto, eu sou o André Pinto. Ninguém que conhece e vê foto diz que eu sou mais velho que o Rod, cara. Porra, agora você me surpreendeu, caralho. É muito Avon, velho. Porra, parabéns. Tá vendo aí? É que eu sou revendedor, quer comprar, Wesley? Obrigado. Sim, galera. Obrigado, Excel. De nada, estamos aí pra isso. Galera, sigam nossos Twitter. Se você não segue ainda, tá perdendo tempo. Vai lá agora, cara. É. E tendo várias informações, vários posts, segue o Twitter do Meia Lua X. Todas as novidades do blog estão lá. Ou segue o meu, que também vai estar lá. E entre na campanha do Madruga, faça um Twitter, mesmo que você use só de noite. É, Madruga, faça um Twitter. É uma nova campanha, a gente vai soltar a hashtag, acompanhe, manda e-mail, manda comentário, fala tudo que você tem vontade. E manda e-mail pra onde, Excel? gametrack@meialuax.com. Quando a gente escuta os bastidores, a gente sabe tanto que é. Da hora, Vitor. É, tem muita coisa assim, mas fica de boa aí, Wesley. É, isso é verdade. Ó, galera, e manda mesmo. A gente recebeu desenhos esses tempos. Nossa, olha, fantástico. Tem um novo desenho, cara, muito bom, que do Marcos Melo Corrêa. Um beijo, muito show de bola. E desenho recente, cara. Sim, cara, desenho. Mandou até pro Papo de Noob, cara. Muito show de bola. Exato, muito show de bola. Mandem. Não percam o conteúdo exclusivo da BGS no nosso site. Se você não conferiu, vai lá conferir. É, se você não achou ainda, espera mais uns dias. Vai estar lá, entendeu? Vai. Porque tá lá, eu não tenho certeza se vai estar lá quando... O Sr. Excel está editando os vídeos num netbook, então você tem que ter uma piedade dele, mas esse vídeo vai sair, cara. Assim, galera, pra vocês terem uma ideia, tipo, eu desligo tudo no notebook, desligo o Wi-Fi, eu deixo só o editor aberto e ainda assim travo o vídeo. Da hora, vida. O vídeo trava e o áudio não. Eu tô editando o vídeo pelo áudio. Pega, galera. É, mas vai ficar bom, aguardem. Tá muito cheio de bola. Mas enfim. Galera, então é isso. Manda e-mails, manda beijos, manda desenho, manda tudo aí. Não sigam o Twitter do Javan, galera. Essa minha campanha tá funcionando, ele já perdeu o follow. É muita raiva. Ai, cara, esse cara aí, sério. Enfim, vamos lá. Então até mais, pessoal. Um beijo no coração de vocês e até a próxima edição do Game Track. Falou! Tchau!